940, Santos Recife na frequência 133, decimal 25. 133-25, Bono 940. Campo 297, autorizado, reporta táxi. Fala, táxi 296. Oi, LF, Gol 776. Gol 776, completo final do procedimento LS. Sami Torre, na frequência 118, decimal 95. 295, Gol. 1-884, desça para 2 mil pés, ajuste 90 no meio, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizar. 2 mil pés, autorizado LS, procedimento estabilizado, 1-884. Tomador de jet 6728, frente da Alfa, descendo com 50. Web 6728, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 90 no meio. 06-050, pode ir direto de táxi? Autorizado, Web 6728. Direto de táxi, obrigado. Boa noite, passarinho 2224, informação alfa. Passaredo 2224, chegada mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no meio. Na mar, descendo para o 060, ajustado 10116, 2224 da passarinho. Controle Salvador, Trip 52, 1-8. Trip 52, 1-8, chegada mar e desça para nível de voo 070. Ajuste no 0 no meio. Powwind Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5. Confirma apenas a autonomia. 3 horas e 30. Pátio Wind Alpha, 395-4-3-1-7. Boa noite. Autorizado anteriormente. Ciente, Trip 5298. 6728, pode voar, Duna? 6728, autorizado, voar da presente Duna. Direto, Duna, obrigado. 884, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chama 38115, boa, boa, boa, 776, boa noite, taxi via Alfa e reportando seu taxi é Juliette para ingresso. Alfa vai reportando o teste. Despacho. Controle, confirma a frequência da torre para o gol 284, por favor. Gol no 884, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1985, gol 884. Salvador, boa noite, voo 984, sinal 10. Boa noite, 984, livre pouso na 10, vento 070 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio, cheque 100. Livre pouso no 0, altímetro 0 no meio, baixa trabalho, voo 984. 28, autorizado, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 1016, desce para 2 mil, objeto 6728, obrigado. Ingressa Juliette 03 é o portão. Juliette 03, 4, solo 10, livre direita, solo 12, decimal 9. Direita 2. Direita 2, 9, 9, 4. Portaria estabilizada, autorizada e LS. Obrigado. Alô, Salvador, boa noite, 884, Euro. Boa noite, 884, boa noite, taxi via Alfa, Juliette, 09 ao portão. Alfa, Juliette, 9, boa noite, 884. Decola da 10, vento 080 graus, com 9 nós. Decola da 10, tudo bem, estou na tarde. Passaredo 2224, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, 2224. Desde o 984 via baixo. Dois, quatro, a critério, pode prosseguir via Alfa, prosseguir Juliette ou Pátio Prince e reporta para ingresso Pátio Principal, então gol no 884. Bem, está ingressando então no Pátio, vai reportar gol no 884. Nascente, decolar da 10, vento 080 graus, com 0 na. Instante, antes nascente. 3197, decolado ao Suno 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, Suno 3197. Suno 3197, contato radar, saída da EL, sub mantenha nível de voo 380. Sem restrições, ascensão 380 para 317. Pode voar. Leda ou 317? São 3197 autorizada, presente voa Leda. Direto Leda, 317. Utilizou, objeto 6728. Web 6728, completo final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. 1895, obrigado aí, bom trabalho. Boa noite. Obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. 2224, desça para 2 mil pés, ajuste 90 no meio, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. 2006, vai chamar estabilizado 2224. No 0, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 0 no 6. B16 está estabilizado, objeto 6728. Trip 5218, desce para nível de voo 050, ajuste na 096. Para o 050, 5218, ajuste na 096. Localizador 2224, Passaredo. Passaredo 2224, completo final do procedimento LS, semi-torre na frequência 118.95. 1895, para o trabalho. Rodador bom, Passaredo 2224. Passaredo 2224, continua a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando 2224. Trip 5218, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. 5218 para 2 mil pés, ajustado no 0 no 6. Trip 5218, autorizado final do procedimento LS, reposto estabilizado. Trip 5218, autorizado procedimento LS, reportaremos estabilizado. obrigado. Livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 1-0, 2-2, 2-4 da passarela. 04 é o portão. Alfa Juliette com 04, USMA, 728. São 3197, chame Centro Recife na frequência 133 decimal 25. 3325, boa noite. Boa noite. Solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, decimal 219. Solo, salvo do passarelo 2224, livrou. Passarelo 2224, boa noite, vai ser via Alfa Juliette, remota 1-4, meu pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-4, pátio principal, 2224. Trip 5218, estabilizado no localizador. Trip 5218, completo final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 5218, torre 10895. Oi, Salvador, Trip 5218, boa noite. Boa noite, 5218, reporte externo. Portaremos. 2218, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Piloto Drift 5218, está baixado, checar, ciente, autorizado pouso na 10. Solo 27, livra direita, Solo 121, decimal 9. Solo Salvador, 352, 18, boa noite. DP 5218, boa noite, táxi EV Alfa, Juliette, remota 103, parte principal. Alfa, Juliette, remota 103, parte principal.